Chihuahua, mamadi, Chihuahua. Olá, meu povo lindo, maravilhoso, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. Viemos hoje aqui produzir um podcast sobre o mundo animal, ou melhor dizendo, falar sobre os mitos dos animais. Hoje eu tenho aqui como convidado o Caio. Boa noite. Eu tenho também a Débora. Olá. A Jenny, Fer. Olá para todos. E a Nath. Todos nós somos estudantes de ciências biológicas da UENG, né, Unidade Birité, e viemos falar um pouco aí sobre alguns animais. O primeiro animal que a gente quer falar hoje é a cigarra. Quem aí se pronuncia sobre a cigarra? Vai ser eu, viu? Tudo bem, Stepherson? Tudo bem, Jenny. Alguém já ouviu algum mito sobre a cigarra por aí? Alguns. Já. Um tanto. Tem uns que vêm de família. Ela... de infância. O que vocês vêm ouvindo aí por aí? Que a cigarra explode quando ela vai cantar. Já ouvi tanta coisa. Minha avó que falava... ela chama chuva. Chama isso. Chuva. Isso. Que ela morre de cantar. Aí é ótimo, né, gente? A infância é tudo na vida da gente. Pena que quando a gente cresce, né, a gente vê que não é bem isso. Mas tem alguns ditados populares que realmente fica na família e vai passando de geração em geração, não é? Uhum. Com certeza. Então... Eu, por exemplo, minha avó, minha mãe, na verdade, né, em casa tinha uma gaiola e sempre direto, eu não sei porquê, direto aparecia uma cigarra e ficava cantando em cima da gaiola e, tipo assim, minha mãe falava, ah, vai cantar até explodir. Aí amanhecia no outro dia, tava assim, vai chover, aí tava lá a casca da cigarra. Eu falei, não, morreu a cigarra de tanto cantar. Que vida injusta dela. Então, gente, eu vou desvendar, né, esses mitos. Na verdade, vocês me falaram dois mitos e um só, né? Então, eu vou falar um de cada vez. Primeiramente, eu vou falar sobre o canto delas, né? Vocês sabiam que apenas o macho que tem essa capacidade de fazer esse canto, que a gente conhece à noite, principalmente? Olha, eu não. Não sabia. Isso é novidade. Então, os machos, né, eles fazem isso justamente para atrair fêmeas, né? Para poder fazer o acasalamento, né? E essa forma deles cantarem, dessa intensidade, nesse timbre alto, é realmente para conseguir alcançar distâncias maiores, né? Para ter mais chances de ser ouvido por outras fêmeas, vocês sabiam? Não imaginava. Então, e o segundo mito é o mais interessante, né? O que a gente mais ouve é sobre elas cantarem até explodir. Isso não é verdade. O que acontece, basicamente, é que a cigarra ela passa por uma metamorfose, né? Como muitos insetos e artrópodes, né? E o que acontece é que durante a noite, principalmente, que é o momento onde que elas fazem esse canto, outras cigarras também passam pela muda. E quando ela faz essa muda, que é basicamente fazer a troca daquele exoesqueleto, se retirar de dentro daquele exoesqueleto para poder crescer mais, ela faz nas árvores, né? Normalmente, ou pode acontecer em outros lugares, né? Como Stephenson falou sobre a gaiola. Mas o que mais acontece é realmente ela ficar no tronco das árvores e à noite ela passar por essa muda, porque é um momento que ela está mais protegida contra predadores, né? E o que acontece é que quando amanhece, elas não cantam, não tem o costume de cantar durante o dia, ou a gente realmente não percebe. E o que a gente vê é que fica aquelas casquinhas nas árvores, né? Dando a impressão de que ela cantou a noite toda até explodir e morrer. Mas não é isso que acontece. Muito interessante. Sério? Nossa, isso. Eu nunca imaginei que fosse isso. Eu achei que elas... literalmente, voava longe. Ficava lá só a casca. Não, e elas não morrem nesse processo, né? O que acontece é que ela vai sair de uma casca, né, que já tá apertada para ela, uma roupa que já tá bem apertada para poder crescer mais. Olha, muito bacana, gente. Que gostei, legal, velho. Nossa, muito interessante essa informação. Eu, tipo assim, não sei vocês, né? Eu sempre tive esse contato com meus avós, com meus pais, eles sempre contavam um outro tipo de história para mim, tipo, da chuva, né? E, tipo, imagino isso. Que essa desconstrução aí deve doer, porque acaba com nossas infâncias. Ah, a gente fica feliz, né? Quer dizer que elas não morrem apenas por cantar, né? Sim, sim. É bonito até, né? O sentido da cantoria. Verdade. Enfim. Enfim, galera, também temos hoje um pouco sobre o avestruz, os mitos sobre o avestruz. Caio, eu fiquei sabendo que o avestruz, ele se esconde debaixo da terra. Isso é verdade? Então, conta pra gente, que eu quero até essa. Essa aí é muito diferenciada. A avestruz, gente, ela não esconde a cabeça dentro da terra. Ela simplesmente, quando ela se sente esse mito, né, que a gente vê em desenhos, cartuns, essas coisas, de que o avestruz coloca a cabeça no buraco no chão, né, é literalmente um mito. Porque ela se sente ameaçada, como a avestruz é um dos maiores, é a maior ave do mundo, né, ela tem, obviamente, força nas suas patas para poder dar dor. Porém, quando ela se sente ameaçada, ela se curva e põe a cabeça para baixo. Naquela posição que aparentemente parece ser enfiando a cabeça no buraco, porém não é. Ela só encosta a cabeça na terra. E com esse feito dela, ela consegue sentir vibrações de futuros, né, predadores chegando próximo a ela e também pela proteção de seus ovos. É bem diferente daquilo que a gente aprende, né? Eu, quando era criança, achava que era que ela colocava a cabeça no buraco para se proteger ou com vergonha, né? Porque o maior mito que a gente escuta é: nossa, fiquei com tanta vergonha que eu queria enfiar a cabeça no buraco igual avestruz. Isso. A gente ouve muito isso. Principalmente em desenho animado, é o que mais tem. Uhum. Sim, eu, por exemplo, eu nunca entendi muito bem qual que era o intuito naquele desenho do Papaléguas, quando ele enfiava a cabeça no buraco. Eu, tipo assim, tipo, amigo. Aí, eu achava que o Papaléguas ele corria ali e tampava pra esconder, mas não é isso. É pra sentir as vibrações que estão se aproximando dele, pra ele saber o que tipo de vamos dizer, animal, né? Tamanho, pode estar chegando próximo a ele. É bem diferente daquilo que a gente imagina. Loucura. Muito legal. Gostei. Loucura. Muita loucura. Outra desconstrução, né, gente? Não, e mais infância embora. Hoje a gente tá aqui desconstruindo a nossa infância, porque a da cigarra, pra mim, foi o ápice. Eu já não. Ixi. Vamos ver os próximos aí. Desculpa, gente. Eu acho que os próximos vão ser piores ainda para desconstrução. Porque o próximo agora, gente, a gente vai falar sobre os camelos. E eu, praticamente, assim, eu tô até com medo do que eu vou perguntar sobre camelo, porque né, é bem complicado. Quem vai falar sobre camelo, gente? Gente, vai ser eu. A Débora. Da Débora. Então, galera, sobre os camelos. Me desconstrua já sobre os camelos. Prepara o seu copo de água. Já fala pra mim assim: olha, você tem o mesmo potencial do cabelo pra não beber água. Fala, ah, tá. Brincadeira. Pedra nos rins, no seu caso. Nos camelos, não. Queria, não, sério. Demais. Queria armazenar água, velho. Sério. Porque é muito. Então, aí a gente já começou com o mito: que o camelo ele não armazena água. Ixi. O que que ele faz, então? Então, gente, é muito bacana também. Os camelos, eles são mamíferos. E eles são animais que estão adaptados a viver em ambientes muito extremos. Seja ambientes desérticos, né? Igual que é o que a gente mais costuma ver. Mas eu descobri também que em ambientes muito gelados, eles também, né? Existem espécies de camelos que vivem nesse tipo de habitat. E fazendo a pesquisa, eu descobri que realmente esse mito que nas corcovas dos camelos existe água é a maior mentira. Na verdade, o Ah, que eles mentira. armazenam, Sério? verdade, Ah, não. o que eles armazenam nas corcovas é gordura, porque como Ah, não, eles para. vivem em ambientes que têm tanto como escassez de água, mas também escassez de alimento, eles precisam ter uma constante reserva de energia para eles, né, para caminhar, para poder reproduzir, para poder viver diariamente até que eles encontrem um lugar que vai ter disposição de alimento e água. E ainda assim, né, ainda nessa questão do armazenamento de água, tem gente que também acredita que, não, beleza, armazena gordura, mas é através da gordura que vem a água. E também não é verdade. Essa gordura, ela tem unicamente a função de prover energia para eles, e eles têm várias outras formas de preservar essa água no corpo. E uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: o camelo, ele consegue beber até 200 litros de água por minuto. É Mentira, como? assim, verdade. Sério? Poxa! Chique! Vou Até arrumar um caixa camelo. d'água. Litro. Que caixa É, tipo ambulante. isso. Chocado. É por E isso que no deserto assim, não tem água, é porque o muito porco bebe rápido. tudo. Faltou água, chama o camelo, gente. Não Chama o vou ligar mais camelo, pra gente. Copasa, não. Copasa não. A Por isso Copasa tem que demora ainda por cima. aquele ditado que fala que bebe água igual um camelo, então. Igual um camelo. Ah, faz sentido. Faz E aí sentido. é isso. Então, tipo assim, eles têm essas outras formas de resolver esse problema, digamos assim, da escassez de água, mas realmente não tem nada a ver com as corcovas. A corcova tá ali só como aquela gordurinha do abdômen, assim, no caso das costas. E é isso aí. Nossa, gente. Legal, nossa, nunca imaginei. Adorei. Muito Achei muito massa, que chique. isso. Muito Achei doido. máximo. Já vou ligar já pros camelos. Gente, além dos camelos, tem um outro animal aqui também que deixa assim a gente com aquela pulga atrás da orelha. As abelhas. Pelo amor de Deus. Fala Essa pra eu faço gente. questão de escutar. Nossa, Pois fala é, pra gente, gente. Nath. Conta pra gente os mitos. Acontece. Decepciona a gente, vai. Eu vou decepcionar. Vocês acreditam que não é verdade que todas as espécies de abelha morrem após ferroar um outro animal? Ai, o Como truco. assim? Pois é. Abelha é Na sempre verdade. polêmico, né? Como Pois assim? é. É porque, na Eu verdade, achava é que uma morria, espécie. gente. Eu vi B-movie. É, É tipo literalmente, isso. é uma espécie específica que chama Apis mellifera. E, na verdade, isso acontece porque o ferrão dela, ele tem uma forma de gancho. E quando ela ferroa, né, esse gancho, quando entra na pele do animal, ela tenta puxar, né, tenta voar, e aí acaba arrancando parte do abdômen. Então, ela não consegue viver. Vixe, E, Mara. na verdade, em outras espécies, isso não acontece, porque o ferrão dela é liso. E não tem essa ponta que parece um gancho. E não acontece. Então, quando ela ferroa, o ferrão sai. E isso acontece, na verdade, no B-movie. Que é igualzinho. É a Gente, como espécie assim? dessa, essa Apis mellifera. É Então a espécie verdade. do B-movie morreria. Ah, Morreria, entendi. porque a parte do Sim. abdômen dele fica na pele do animal. Que Nossa, gente, imagina. triste. Eu achava que as abelhas, quando elas picavam, elas eram abelhas suicidas, porque assim, vou picar e vou morrer, mas eu vou Elas fazem para picar. Vou proteger, picar. né? Isso é proteção. E elas fazem isso, né? Quando elas se sentem ameaçadas de alguma forma. E eu pensava que era todas as espécies que Eu morriam, também. né? Eu também. Eu Foi fiquei uma nessa surpresa até também, para mas mim. pô. Pois é, tem um sumiço de abelha. Eu fiquei pensando assim, pô, será que estão morrendo que tá picando a galera e ela tá morrendo, né? Tipo assim, o que Oh, será que tá é acontecendo, verdade. né? Com os Cadê essa galera? nossos principais polinizadores. Oh, É. muito legal saber que é só uma espécie, né? E é uma morfologia assim atípica, não são todas, né? É Porque, verdade. tipo, Isso agora. influencia muito, né? É, influencia Isso é muito uma aí. característica. Muito É legal, gente. muito bom. Adorei. Então, gente, eu fiquei responsável por falar sobre os gambás. Alguém aí Ah, tem quero ouvir medo? esse. Alguém aí tem medo de gambá? Eu acho até um pouco, mas tem. Eu acho que nunca não. Vi na vida, eu tive, na verdade. Eu tive um episódio inusitado com o gambá. Fiquei com medo dele peidar em mim. Sabe? Eu tinha um chá de bebê, gente. Simplesmente estava lá comendo, olhei assim para a pia, tinha um gambá em cima da pia. Era numa varanda, nossa, assim. Aí eu fiquei meio desesperada. Aí o pessoal falou: Caio, você faz biologia, legal. Não põe a mão. Legal, porém. Mas é verdade. Bacana. Porém, entretanto, eu não gosto, né? É, mas assim, é, tem esse mito do peido dele? Como que é? Ah, existem várias coisas sobre o peido do gambá, né? Principalmente. É, a galera já olha pro gambá e já pensa assim, nossa, cadê a massa de tomate do elefante pra me jogar no corpo? Porque se peidar em mim, já era. Tá, eu sempre escutei isso. Eu via isso em desenho, as pessoas tomando banho com massa de tomate pra tirar o cheiro ruim do gambá. Gambá que tinha espirrado na pessoa. Não, isso acontece muito. Então, gente, o gambá, ele tem, sim, o cheiro, aquele jato, né, jato de odor bem forte, mas ele não usa, tipo, assim, vi uma pessoa, peidei, fui embora. Não, não é assim que funciona. Às vezes acontece dentro do ônibus com alguém, com outra pessoa. O interessante também é que, tipo assim, eu não sabia, eu acabei descobrindo, eles são marsupiais, que eles têm também bolsas que, igual dos cangurus e dos koalas, uhum, sabe? Não, eu carregam. Que filhotinho, aham. É, muito fofinho, gente. Que isso. Vê um gambá na rua, adote. Né? Não. Eles são bonitinhos mesmo. Leva pra casa. É 35 centímetros de pura fofura e puro fedor também, né? Brincadeira. Ai, que delícia. Não, o cheiro, gente, não é só pra esse tipo de situação, né? Ele não libera também o cheiro à toa. Geralmente é só quando ocorre, tipo, uma sensação, sobe a adrenalina dele, ele tá em momento de estresse, pra, tipo, escapar do predador, ele solta mesmo esse líquido, mas não é, tipo assim, nossa, viu o gambá ali, o gambá tá ali, ele peidou, vai peidar, não é bem assim. Ele também usa esse cheiro, né, esse jato de odor que ele tem, pra atrair fêmeas. Achei esse, tipo, o máximo. Que isso, velho? Como que o cara... Aquele Que cheirinho! Que cheirinho! Adorei! Gostoso. Cheiroso! Cheirosíssimo! Para uma família. Oh, um aroma. Achei... É, ele marca território com esse cheiro, mas, tipo assim, os que tem, os mais... Os gambás que tem aqui no Brasil, nem sempre tem esse odor tão forte quanto os que tem lá fora. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, realmente, o gambá, ele tem esse cheiro, o cheiro dele é bem mais forte, mas não é também igual a gente acha, né? Não, viu o gambá, ele vai peidar em mim. É também só em momento de estresse. E acaba, tipo assim, por falta de conhecimento, algumas pessoas tentando matar esse animal, que é tão fofinho, faz parte do nosso ecossistema, ele é super importante. Eles controlam pragas, comem controlam bicho praga. Que a gente não gosta, escorpião, come bichos. É, e um detalhe também que, tipo assim, a gente pensa que ele vai sempre estar, tipo, em bueiro ou algum lugar, tipo, exótico, assim, nem sempre é assim. Eles são animais que, tipo, gostam de árvores, eles são eita, fugiu a palavra. Isso. Então eles têm esse hábito de ficar em cima das árvores, eles gostam de subir em edifícios, né, prédios e etc. Mas ele não é tão assim, nossa, peidou em mim, morreu, acabou minha vida, vou ter CC pra vida inteira. Não, não é. Nunca assim. Mais o cheiro vai sair. É, não, é tipo assim, tem que preservar, né? E é isso aí, galera. Tem alguma pergunta sobre o meu gambazinho preferido? Gente, adorei. Gambá. Desconstruindo de tudo assim também. Agora porque não terei medo mais de gambá. Tinha o do gambá. Aquele que tinha que ficar com a gatinha, fêmea, com a gambazinha. Uhum. Isso. Gente, e ele passava Chanel assim, pra ir lá nela. Ele destruiu tudo. Chanel deles é diferenciado. Porque eu tava até olhando aqui. Então, sim, eu acho muito importante. Do gatinho. Eu acho muito importante essa informação, né, de gambá, porque tem muitas cidades de interior que aparecem muito, né? Uhum. E por causa da desinformação, né, A gente fala até uma ignorância, mas não uma ignorância de lado mal, porque é realmente a falta, né, de informação. Conhecimento, que, né? É, fazem com que muitas pessoas vejam o bichinho no mato e vai lá só pra matar ele. Com medo dele entrar dentro de casa e deixar esse fedor, né? Exatamente. É. Isso não se cabe só nos animais que a gente falou, né? A gente também acontece com vários outros animais que a gente, tipo assim... É, principalmente na roça, né? O pessoal que mata cobra, tipo assim, ah, vai matar, vou matar aquela cobra. Às vezes a cobra nem é venenosa, tá só passando por ali, né? O ideal é você tentar fazer um caminho pra ela, né, escapar e tal, tipo, ir pra outro lugar. Mas, tipo assim, nunca matar, porque os animais são importantes, são muito importantes. Eles têm muito mais medo da gente do que a gente tem deles. Pois é. Sabe o que eu acho muito também? É essa justificativa dos mitos. As pessoas têm muito mitos na cabeça. E acabam atacando esses animais, achando que eles as atacariam, sabe? Ah, o mito da abelha, ela vai me picar, vou tacar fogo numa colmeia. É igual a imagem que a gente tem do... Igual a imagem que a gente tem dos tubarões, né? A gente acha que é só a gente entrar no mar... Que vai aparecer 10 tubarão querendo atacar a gente, capim, né? E vai atacar, matar todo mundo. E se a gente soubesse como que é raro, né? Um ataque de tubarão assim, pois né? Pois é, exatamente. Em praias. Não, recentemente a gente teve aquela matança. Mas é isso mesmo, gente. Eu achei que foi um tema super interessante esse que a gente trocou essa ideia. Tem um mito também. Verdade. Um mito que minha mãe adora contar também. Que, tipo assim, eu já tentei várias vezes construir isso dela. Porque minha mãe é da roça, né, gente? Então ela veio pra cidade e ela sempre conta essa história. Que, tipo assim, se você tá grávida e a cobra passar debaixo da sua perna, o neném morre. Aí, tipo assim, você tem que matar a cobra pro neném sobreviver. Eu ficava assim, mãe, de onde você tirou essa ideia? Não existe isso. Qual toxina que a cobra vai passar? Tipo, só de passar debaixo da sua perna. Não, e tem que ser exclusivamente debaixo da perna. É, tipo assim, pô, aí você vai matar a cobra que só passou perto de uma mulher grávida? Ô, gente, isso não existe, né? São uns mitos, né? É muito cultural, né, gente? A gente também tem que, né? Desconstruir isso com o tempo. E aí, galera? E esse é o objetivo, né, do nosso podcast, na verdade. Então... E aí, assim, a gente termina mais um podcast, galera. Agradeço a todos vocês. Ah, foi muito aqui. Obrigada, adorei. Foi muito bom, gente. Adorei. Espero ver pela participação. Obrigado pelo convite. De nada, estamos todos aí. Espero reencontrá-los novamente pra gente trocar mais ideias, viu, gente? Mais informações. Então, mais informações aí mitológicas. Tchauzinho, gente. Tchau, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.